Salvador, boa noite. Eu vou 1-6-1-3, informação 20, preparar autorização Brasília. Afirmativo. Vou 1-6-1-3, autorizado Brasília, eu fiz o 1-7, pista 1-0, primeira curva à direita, acione o código 5161, sequência do controle 120, sinal 8. Livre autorizado 360, sai da árvore, transição elétrica. Autorizado Brasília, decolante a 10, na saída Argo, transição Elefa, até o 360. Aspas do 17 após. Eu sou na 5161, com controle 120.8, voo 1-6-1-3. Voo 1-6-1-3, cotejamento correto, reporte pronto para puxa, acionamento, portal 03. Reportará, grato. Portão 3662, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, 3662. Alô, Salvador, boa noite, eu vou 1885 para Guarulhos, o meu é o 380 e está na Ponte Norte. Boa noite, 85, estamos coordenando aqui, o nível 360. Aceita ou vai aguardar a coordenação? Pode ser. Boa noite, 85, autorizado Guarulhos, UP Zulu 16 até Bravo, até o Zulu, após conforme rota do plano de voo. Nível 360 autorizado, saída da Eule, da Brise, pista 10, primeira curva à direita. Acione o código 5165, frequência do controle 120.8. Autorizado Guarulhos, 360, via Upper Zulu 16, até Bravo até o Zulu, decola Nadael, Leda Bridge com curva à direita, 5165 transponder e 1208 é o controle, chama nessa quando pronto, 1885. Boa noite, 85, atejamento correto, reporte para puxa, acionamento, portão 09. Zero 070, identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 060, ajuste no 018.

0 no 8. 770, ajustado, 0 no 8, também 8. 8758. Boa noite, voo no 398, fala com o Vitor. Vai passando por dois gatos, por favor. Voo no 398, acione identificação, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 080, o ajuste no 0 no 8. Para o 080 na Mari, ajuste no 8. Voo no 398. No 3, gol no meio do 3. Gol no meio no 3, cruzeiro equipe de solo, reporte para táxi. Reportará, grato. O 4070, desça para 3.000 pés, o ajuste no 098, está livre da restrição de altitude na posição e top. Zero, desça para 4.000 pés, o ajuste no 098, está livre da restrição de altitude na posição e TAP. Após 3858, desse mantém o nível 050, QNH no 098. 050, 358. Luna 398, desse mantém o nível 060, o ajuste no 098. 060, 328. Zero sete zero, desse mantenha 3.000 pés ainda. 3.000 para 7.000. Repita a informação de táxi, não ouvi. O número 3 ainda não solicitou o táxi. Sente. Dentro da 3164. Azul 4070, desça para 2.000 pés, o ajuste na 098. Reporta estabilizado na LS X-Ray da pista na 0. Celer 6310, desça para 3.000 pés, o ajuste na 098. Romeu Kilo Sierra Lima, 6, declarada 117, estacionamento e táxi na minha torre na frequência 118, decimal 95. Tá 3164, baixar ele travado, confirme. Afirmativo, baixo travado, 3164, estabilizado também. 3164, autorizado pouso, pistão 0, vento 180 graus, 10 nós. 7, pouso, 3164. 108, autorizado o táxi da Ponte Pera, vai chamar 118, moto 5, gol no meio do 3. A 3070 Duna completa aproximação, torre 118, meio, correção 11895. 18, 9, 5, 4, 0, obrigado, boa noite. Estanar 6310, desça para 2000 pés, o ajuste no 0 no 8, reporte estabilizado na LS, que se rira pista no 0. Afirmativo, 2000, reporte estabilizado, 6310. A 3858, desça para 3000 pés, o ajuste no 0 no 8. 3028, 3858. Não, aguarde pista livre. Você pode baixar ele travado? Poderá, 407. Tá pronto, ponto de espera da 1-0, gol 1-6, 1-3. No meio 6, manter o ponto de espera da 1-0. Vai manter, gol no 1-3. 1858, redução para 1-8-0 nós. Tráfego que o precede na aproximação. Está agora nessa posição de 1 hora, 8 milhas e meia. É um Airbus 320 da companhia Avianca, com 200 nós de ground speed, passando 3000 pés para 2000 pés. Redução para 1809. Tráfego que precede na aproximação. Está agora nessa posição de 12 horas e 7 milhas e meia, é um Airbus 320 da companhia TAM, passando 4 mil pés para 3 mil pés, com 1.80 nós de velocidade. 7.780, gol no 398. Olha. Minha 3-0, completa aproximação, torre 1-8-9-5. 18-9-5, Oxana, minha 3-0, obrigado. De pouso, pessoal, do 0-4-0-7-0. A 3858, desça para 2000 pés, o ajuste na 0 no 8, reporte estabilizado na LS, aqui Ferreira, pista na 0. 2000, reportará estabilizado na 3858. Zona 398, desça para 3000 pés, o ajuste na 0 no 8. 3000, 3800, 0 no 8. Boa noite, Xené 6310, passando a externa, baixada de check-up. Xené 6310, Kinegal no 08, continua a aproximação, aguarde pista livre. Boa noite. Azul 4070, no solo 53, em pista pela direita, time solo 1210-9. Foco sol 29, 4070, obrigado, boa noite. 3858, Duna completa aproximação, Torre 9895. 3895, Duna 398, desça para 2000 pés, o ajuste na 098, reporte estabilizado em LS, que se rida pista na 0. Vai estar 38958 na aproximação ILS da 10. 3858, QNH 108, com aproximação com a pista livre. Genéia 63 no 0, autorizado pouso pistão no 0, vento 190 graus no 0 nós. Ok, Tenive pouso na 10, 63 no 0. Tesmo 0, no solo 55, libere pista pela direita, chame o solo 121, decimal 9, agilize. Ok, agilizando, liberando direita, 219, obrigado. Nave 8, completa aproximação, torre 9895. 895, boa. Obrigado, tá? Reporte para ingresso, pistão 7. 3858, autorizado pouso pistão no 0, vento 190 graus no 0 nós. Pouso pistão 10, baixa travado, tá? 3858. Salve, Cássio, como é que é? Salvador, boa noite. Vou chegar em 6310 na Alfa. Genéia 6310, autorizado táxi. Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa, reporte na Juliette. Família de meia para o externo, fecha a casa. Gol 1398, continua a transformação, agora de pista livre, gol 1398, que negar 1098. Guardando. O Serra Lima, autorizado ingresso, reporte pronto. No solo 57, tem pista para a direita, chame solo, 219. Direita, 219. Salvador, boa noite, 3858, tá? 3858, autorizado táxi Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa, reporta para ingresso na Juliette. 050, ajuste no 098. 050, na Mari, 618, ajuste no 098. Cruzeiro autorizado, pouso pistão 0, vento 190 graus, 099. Eu pouso na 10 gol, no 39. Cinco 218 é o número 1, voa para Itape e desça para 3 mil pés. Foi de Itape para 3 mil, 52, boa noite. Cristian Lima, aguarde para decolagem, vou ter posição. De interceptar e completar o ILS, 5218. Totalmente, seria. Marcador externo da presente. Tá. Boa, solo, Xané 6310, aproximando da Juliette. Xané 6310, autorizado em casa da Juliette, portão 06. 06. No solo 00, desiste pela direita, no solo 1201, decimal 9. 209, obrigado. Táxi, gol no 885, temos 187 a bordo, 3 horas e 58 minutos e até na Galeão. Gol no 885, aguarde para táxi. Área. Fala, gol no 398, demorou, boa noite. Gol no 398, ele dá táxi, Alfa, reposta para ingresso na Juliette. Alfa, reposta para ingresso na Juliette, gol no 398. Então, 3858, ele dá ingresso na Juliette, porção 03. Ajude para 3. Salvador, muito boa noite, atendente 527, autorização no 360 para o Galeão. F5827, informação em curso, Vitor, aguarde cota. Centro da Vitor, aguarde cota, F5827. No 885, autorizado táxi até através do 612. Através do 612, 1885. 693, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, gol 613. No 613, contato radar, suba para o nível 360 na saída Arbor. 360, saída Arbor, gol 613. Via Índia no ponto de espera, chama a torre na frequência 118, decimal 95, CNH 118.